Hoje é Natal e eu não quero nem saber. Hoje é Natal e eu não quero nem saber. Hoje é Natal, hoje é Natal, hoje é Natal, hoje é Natal, hoje é Natal, hoje é Natal, hoje é Natal e eu não quero nem saber.